CYH422, 630 kHz, ondas médias. ZYF360, 4.915 kHz, ondas tropicais. Rádio Difusora AM. Estúdios localizados na Rua Cândido Mendes, 525, Centro, Macapá, Amapá, Amazônia, Brasil. Rádio Difusora AM. Uma emissora do governo do Amapá. Difusora, a rádio do povo. Entra no ar. Difusora 630, o programa Amanhecer Rural. Amanhecer Rural. Aqui a notícia chega mais cedo. Apresentação: Vandeci Firmino e equipe SDR. Amanhecer Rural. Portanto, o nosso terceiro programa do mês, o quarto programa do ano de 2022. O nosso bom dia vai para você, amigo, amiga, agricultor, agricultora familiar, piscicultor, piscicultora familiar, pescador, pescadora artesanal, horticultor, horticultora. Pelo menos uma vez na vida precisamos de um advogado, de um médico, de um arquiteto ou de um engenheiro. Mas, porém, três vezes ao dia precisamos de um agricultor familiar. São as mãos que alimentam a nação. Agricultura familiar, quem não vive dela, dela depende para viver. Se o homem do campo não existir, o homem da cidade também não vive. Cultivar a terra com amor e bravura nessa nobre missão que alimenta o mundo através da agricultura familiar. Tempo leva a vida, lá fora as margaridas fazem cor. Eu lembro a alegria, fui naquelas águas. Agradecer aos nossos ouvintes, mas agradecer por mais um programa Amanhecer Rural. E se Deus quiser, no próximo domingo estaremos aqui de volta com mais um programa Amanhecer Rural. Um bom final de semana a todos, uma boa semana de trabalho. E que Senhor Jesus Cristo nos acompanhe a todos nós. Muito obrigado. A Prece da Ave Maria, um programa da Diocese de Macapá, coordenada pela PASCOM, Pastoral da Comunicação. A força da fé nos ajuda a prosseguir com certeza. Pelos caminhos que temos que ir, nos ajuda com certeza.